André Cibis Mural. Esse é o Boteco do Valentino Bravo. Tem que respeitar o menino. Mais uma nossa, bebê. Bota na conta, vai. Chocolate de panela. Lembra daquele tempo que você era donzela e eu aquele meninão bobalhão. Só queria chamar sua atenção e te dava um beijinho e um cafuné. Que menina linda, que doçura de mulher, que casalzão da fula. Foi o sonho que eu sempre quis. Que casalzão da porra. Eu amo ser feliz com minha patroa. A gente viaja e ri à toa. E esse foi o sonho que eu sempre quis. E faz ela feliz. Esse é o Boteco do Valentino Bravo. Tem que respeitar o menino. Vem com o menino, vem papai. Tamo junto, dona Ju. Chocolate de panela. Lembra daquele tempo que você era donzela e eu aquele meninão bobalhão. Só queria chamar sua atenção e te dava um beijinho e um cafuné. Que menina linda, que doçura de mulher, que casalzão da porra. Foi o sonho que eu sempre quis. Que casalzão da porra. Eu amo ser feliz com minha patroa. A gente viaja e ri à toa. E esse foi o sonho que eu sempre quis. E faz ela feliz. E o telefone pra contato é o 7799.